tema a ser tratado essa noite é lei de liberdade. E quando a gente fala de liberdade, né? Dois verbos nos surgem direto na nossa mente, que é o verbo educar e o verbo respeitar. Por quê, né? Se nós não tivermos educação, nós ultrapassamos o limite da nossa liberdade, porque não temos respeito, não temos entendimento. Então, para poder usufruir da liberdade, precisamos nos educar e, através dessa educação, passar a respeitar. E o que se vê nos nossos dias, né, é que existe uma grande carência desses dois verbos, educação e respeito. Muitas coisas acontecem pelo individualismo, pela falta de perceber que o outro que está ao nosso lado tem também tanta liberdade quanto nós temos. Existe uma frase, há bastante tempo já falada, que diz que a nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. Significa o respeito. E aqui no Livro dos Espíritos, que é da onde a gente tira o assunto de hoje, ele nos diz que não existe uma liberdade absoluta. Significa, ninguém tem uma liberdade ampla, sem limite nenhum. Voltando ao ponto, né, que a nossa liberdade termina aonde começa a do meu próximo. E aqui também nos diz que um dos maiores privilégios da raça humana, do ser humano, como nós sabemos, é a liberdade do pensamento. Através desse dom, por chamar assim, é que nós podemos estabelecer as coisas que nós vamos fazer, as coisas que nós precisamos entender. O nosso processamento todo ocorre antes da atitude, através do nosso pensamento. Então, sim, é uma grande dádiva que nós temos essa capacidade, porque senão, se não tivéssemos essa possibilidade, seríamos apenas instinto, agiríamos apenas dentro daquilo que aprendemos. E assim nós temos a possibilidade sempre do raciocínio, da escolha, das decisões que nós vamos tomar. E dentro dessa liberdade de pensamento, a gente tem o livre-arbítrio, que tanto se fala, né? Que é a possibilidade que nós temos sempre da escolha, do que nós vamos fazer, seja ela uma coisa boa ou uma coisa má. Normalmente, quando nós agimos, nós sempre achamos que estamos fazendo uma coisa boa, mesmo que seja um prazer material, que seja momentâneo, mas nós fazemos acreditando que aquilo é o melhor para nós, e é um grande engano muitas vezes, né? Mas o livre-arbítrio, ele nos diz que a capacidade de agir, ela tem que ser de acordo com a capacidade de fazer. Se eu não tenho opção de escolha, eu não tenho opção de livre-arbítrio. Isso a gente diz porque, dentro dessa questão de liberdade, uma pessoa que se afasta das questões do dia a dia, se isola, ela teria uma liberdade talvez maior que a de outros, porque como ela não tem relacionamentos, a liberdade dela é um pouco mais ampla. Porém, ela também, ela não tem a opção de agir, de fazer, porque ela não tem as possibilidades dentro dessa vivência dela. Então, o livre-arbítrio fica estabelecido dentro daquilo que nós temos de opção de fazer ou não fazer. Falando aqui da liberdade ainda, nós podemos perceber que o ser humano, se nós formos olhar na nossa história, desde o início, existiram vários movimentos para tentar com que essa liberdade ela fosse ampliada. Ainda hoje, nós vivemos aqui num país que nós temos bastante liberdade, mas em alguns outros lugares do mundo, essa liberdade ela não é tão ampla quanto a gente tem aqui. E a gente só sabe o que a gente não tem quando a gente tem um conhecimento sobre aquilo. Então, como eu disse, no decorrer da nossa história, o ser humano sempre tenta ampliar essa liberdade. E um dos maiores marcos que nós temos da humanidade foi a Revolução Francesa, que através dela, um marco que chegou a dividir período histórico e que até hoje influencia as nossas relações, até de todos nós mesmo distantes, ela tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade. Então, se a gente for pensar o que isso quer dizer, é bastante amplo. A busca do ser humano por valores bastante grandiosos, podemos dizer assim. E mesmo que naquele período a coisa não tenha acontecido como deveria ter acontecido, o ideal e a prática que aconteceu, que até hoje repercute, ela serviu para todos nós. Aqui, dentro do Livro dos Espíritos, onde fala disso aqui, ele fala de diversas questões sobre a lei da liberdade, como ela se manifesta para nós encarnados, principalmente. Então ele nos diz que a questão de ter liberdade, a liberdade de pensamento, a liberdade das escolhas, como isso se manifesta dentro de uma encarnação. Ele nos diz que, como espírito, temos algumas liberdades para reencarnar, que é, quando possível, a escolha da encarnação e das provas que nós vamos enfrentar nessa vida. E muitas vezes a gente, durante essa vivência, que não temos essa lembrança, a gente se depara às vezes com questões que nos deixam aflitos, de dificuldades que estamos passando, de que as coisas se repetem, sem sabermos que muitas vezes foram escolhas nossas para que possamos suplantar algumas imperfeições que nós temos. Dentro da nossa própria encarnação, também temos uma certa liberdade de escolha dentro do fazer ou não fazer. Cada vez que nós escolhemos de que lado nós nos posicionamos, nós estamos fazendo escolhas. E cada escolha dessas repercute num ato seguinte, seja bom ou não. Então as nossas escolhas estão sempre trazendo para nós situações mais à frente. E ontem, olhando aqui no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec também, por acaso, eu me deparei com algumas questões que coincidem com o tema de hoje. Ele nos diz: o espírito molda o próprio corpo para apropriá-lo às suas necessidades e às suas tendências. E ele muda o seu DNA. Então, dentro dessa nossa encarnação, nós sabemos que o nosso corpo, ele é proveniente da questão genética dos nossos pais e até avós, e que nascemos com aquele corpo, nessas questões. Mas se a gente for perceber, durante a nossa encarnação, realmente nós vamos moldando o nosso corpo físico de acordo com as nossas tendências e das nossas necessidades dentro dessa vida. A gente começa a perceber quando a gente faz algumas comparações, ou até observando algumas pessoas que têm, às vezes, um semblante mais carregado, mais fechado, até triste. Ela não nasceu daquela maneira, ela foi se transformando daquela maneira. Isso por falar de uma manifestação que é o nosso rosto, que é bastante expressiva. Mas existem outras questões corporais que a gente vai moldando realmente dentro dessa nossa trajetória. E ele nos diz também, dentro desse capítulo ali, que a carne não tem pensamento e nem vontade. Esses são atributos do espírito. Eu coloquei isso, separei essa frase, porque muitas vezes nós tentamos desculpar aquilo que nós fazemos como uma imperfeição do corpo. E como ele nos diz, a carne não tem pensamento e nem vontade. É o espírito que se manifesta e que atua sobre a carne. A carne é fraca? Não. É o espírito que é fraco. A carne não tem essa manifestação. O sofrimento é proporcional às nossas imperfeições. Então, se nós pegarmos até como exemplo uma pessoa saudável, uma pessoa que está doente, o saudável tem a liberdade para ir, vir, andar, fazer o que bem entende. E aquela pessoa doente está sujeita a um quarto de hospital. Nessa comparação, fazendo do corpo com a comparação do espírito, ele nos diz, né, que o sofrimento é proporcional às imperfeições. Então, quanto mais nós lutamos para diminuir essas nossas imperfeições, eliminar elas, menos sofrimento nós vamos ter no futuro. Sempre são coisas bastante racionais que nos são colocadas. Tudo aquilo que a gente fizer em direção ao nosso bem, a nossa melhora, a nosso crescimento, evolução, nós estamos nos distanciando do sofrimento, das dificuldades, de todas aquelas questões que vão surgir durante a nossa vida. E falando sobre isso, o tempo já está curto, essa questão da lei da liberdade, para quem tiver interesse em aprofundar mais esse assunto, pode procurar ali no Livro dos Espíritos, dentro do livro 3, capítulo 10, ele fala sobre liberdade e sobre várias questões da liberdade que nós estamos sujeitos, da nossa responsabilidade sobre essas questões, de quanto nós precisamos ainda aprender para que a gente possa realmente ter mais plenitude dentro da nossa vida e que possamos cada vez mais, de uma forma bem geral, nos compreendermos uns aos outros, entendermos que dentro dessa liberdade existe também a lei da igualdade, que nos torna todos no mesmo nível, todos entrelaçados, porque senão a gente não estaria dentro dessa mesma situação hoje.